40, São Gonçalo da Paraíba. Vai 310, táxi que é Índia, ponto de fé 1895, ajuste 104. Bom dia, ponto de fé 1895, na 094, 63090. Alpha Delta, that's SCG 0, Spark 310, do alinhar e decolar, pista 0, vento 120 graus, 08 nós. Livre, alinhar e decolar da 10, será 63, 10. Meu November é o Squisk. Autorizado a alinhar e manter. Corte a linha de pronto cabeceira, no 7. Alinhou visual, gol, chama torre. Afirmativo, gol 2194, chama a torre Salvador em 198, decimal 95. Ótima noite, logo amigo. Até bom pouso. Grau 099. Puxa, na M310, decolada ao 51, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208, 63, 0. Oi, boa noite, é gol 2194, 7 milhas de cabeceira, boa noite. Gol 2199, ajuste no 0 no 4. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 2194, Alex. Primeiro ataque seria 4, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 4. 514, Pátio Índia, 1895, gol no 096, boa noite. Thank you. Lima é 313, acione identificação, voo e produto servido 367, desça para 4 mil pés, o Kennedy no 014. Nada se quer, obrigado. Tá bom, Rio November, acho que o uísque, decolado ao 52, direita, corredor Axé, para o Itapuã, chama o controle, 120, décima 8. Direita, Itapuã, 1208, November Aracaruí. Tudo bem, Minegal no 014, produto servido 367, Oxê número 313. Controle, o Papa Romeo, November Asco Whisky, decolado da 17. Papa Romeo, November Asco Whisky, prossiga visual mil pés pelos corredores. November Asco Whisky. Mono mil pés, via corredores, November Asco Whisky. Autorizado a alinhar e manter pista no zero. Sim, vai ter uma zero, gol 2194, solo 54, direita, São Salvador, 121, no décimo 9. Direita, 219, obrigado. 2194, segue táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03. Está autorizado a colar, pistola 0, vento 120 graus, 09 graus. Veio de equagem 10, gol 09. No 096, decolado ao 56, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, boa noite. Boa. Olhei, boa noite, gol 1096, 1300, Momo. 096, contato radar, sobe nível 370, pós 2000, direto Momo. Vai 2000, direto como 370, voo no 096. M3 10, chamo centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45, vovô. 2685, 2685, secundária 125, 45, vou chamar M3 10. Salvador, boa noite, Azul 2782. Azul 2782, acionou identificação, chegada Mare, voando Mare, reporte no ideal. Identificou voando Mare, chamará no ideal, Azul 2782. 2782, vamos fazer assim, na presente autorizado ITAP, reporte ideal. Ok, direto ITAP, da presente, reportará no ideal, Azul 2782. 5096, chama o centro Recife agora, frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45, bom voo. 2685, 2595, 1096, boa noite. Boa. Para o Paraná, 3858 com 120 a bordo, alterna João Pessoa, 3 horas de domínio. 3858, táxi via Índia, ponto de espera com a torre 118, decimal 95, ajuste no 094. Cliente na Índia, ponto de espera, torre 1895, Utan 3858, obrigado, boa noite. Entrada até o nível de voo 050. 050, voando de táxi, azul 278. Puxané 6313, após o Servito 367, voo Servito 366, descida autorizada para 2.500 pés, o ajuste em Salvador 104, reporta na final de nada. Ok, 6766, reportará a Puxané 6313. O 6313, informação de tráfego, está na posição de 10 horas, 4 milhas, mantendo 1000 pés, é um Papá 28 Alfa, mantendo-se nos corredores de Cidade de Salvador, não interfere na sua aproximação. Sim, 3858, da corda 06, chame controle, Salvador, 120, décima 8. 208, tá 3858, obrigado. Agora Paris vai ingressar na informação. Tivo November Osco Whisky, reporta rotatória visual pro campo. Reporta rotatória visual pro campo. Foi Salvador, cordial boa noite, 3850, a tampa passa 1700 na Como. Boa noite, Tan 3858, contato radar na decolagem, sobe nível 370, após 2000 direto Cogvo. 2000 direto Cogvo, Tan 3858. Controle 3858, poderia coordenar uma proa de Frotipro 3854? Tentaremos, aguarde um instante. Obrigado. É 313, torre 118, decimal 95, bom pouso. 1895, Brasil. Azul 2782, após ITAP, Serra Vitor 366, descida está autorizada para 2.500 pés. Ajuste Salvador 1014. Após o TAP, voo Serra Vitor 366, 2500 com 1014, o azul 2782. Salvador, boa noite, Xenia 63, no 3, final, é Renata 10. Xenia 63, no 3, ajuste no 0 no 4. Pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 08 nós. Informo Papa 28 Alfa, mantendo 1 no meu pé no setor de aproximação da pista auxiliar. Tem, disponível pouso, Xenia 63, no 3. Torre 118, decimal 95, para instruções de pouso, bom pouso. Obrigada, 1895, A3. Corre Salvador, Papa Romeo, November A3, visual com campo. Papa Romeo, November, Osco Whisky, prossegue final 17, reporta vertical da RMA, informa Airbus da Avianca, curta final no 0. Gente, visual com tráfego, prossegue para final da 17, November A3. Cruzado Guarulhos, via rota do plano, pouso 10 Taubaté, nível de voo 360, saída da El, Leda Motiva, decola a pista no 0, primeira curva direita. Aciona 5135, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, fez o Lula 0, Taubaté. Decolação no 0, da El, Leda Motiva, pode decolar a curva direita. 5138, controle 2175. Correta, pós-pronto, com 2175. Vertical da Inimaro, November A3. November A3, sente, continue a aproximação, aguarde, eixo da 17 livre. Confirme, toque remetido ou pouso final? É, toque remetido, November A3. November A3, autorizado. Toque remetido, pista 17, vento 120 graus, 097. Autorizado, toque remete na 17, 903. 258, chama o centro, frequência 126.85, secundária 12545, com voo. 265-2545 com Recife 3850, obrigado, boa noite. Chame 316, táxi via Alfa, reporte Alfa Juliette. Alfa Juliette. 118.95, muito obrigado, bom trabalho. Azul 2782. Torre Salvador, boa noite, o Azul 2782, passa o Serra Vitor 366, estabilizado na final do RNAVE da 10. Azul 2782, ajuste no 014, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 614, aguardando pista livre, autorização de pouso, Azul 2782. E para o nível 050, chegada bom. Pioneiros 3-2? Pioneiros, tudo a regra. Pioneiros 3-2, maintain level 110, radio 7-10-8, now 64 miles southeast of Serra Vitor Delta VOR. Call now Aracaju on frequency 120.3, bye bye. Call Aracaju. Espera com curvas pela esquerda, o 90 era carente. Azul 2782, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 130 graus, 08 nós, informa o Papa 28 Alfa, mantendo 1.000 pés, circuito da 17, fazendo espera no litoral à sua direita. 2782 está ciente, pouso está livre, tem o tráfego no esquerdo. November Asco-Isque, está visual com o tráfego na curta final no zero? Afirmativo, November Asco-Isque. November Asco-Isque, a retaguarda do tráfego está autorizado o cruzamento da final no 028, reposte livre no eixo. Autorizado o cruzamento da 1028, November 3. Azul 4298, avião em identificação, desce via para o nível de voo 0620, chegada a Mari. Via até o 060, azul 4298, pode escolher o contato com o Livrou o eixo da 1028, November 3. November Osco Whisky, autorizado base pela direita, pista no 7, reporte na final. Autorizado base pela direita, reporte na final, November 3. Azul 2782, solo aos 19, direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Direita na Eco, solo 219, azul 2782. Verás com isso, segue para novo toque em remetida. Afirmativo, November 3. Verás com isso, avistado, utilizado toque em remetida, pistão no 7, vento 130 graus, 089. Ciente, autorizado toque em remete, não no 7, November 3. Azul 2782, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, já tem o atualizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, o Azul 2782. Azul 4298, após ETAP, voo Serra Vitor 368, completando redução de velocidade para 2109. Aí nessa redução, após ETAP para voo Serra Vitor 368, Azul 4298, entra restrito 060. Inicialmente sim, desse mantém o 060. Desce mantém o 060, Azul 4290. Verás com isso que Tucuã remeteu aos 22, curva esquerda, perna do vento, pista 1 no 7, corta a perna do vento. Curva esquerda, perna do vento da 1 no 7, 903. Chamando o controle 4235. Correto 4235, aciona identificação, desce via nível de voo 070, chegada bom. E o 5974 em condições de RNAV? RNAV até o Sierra Victor 366, aqui é só aposto aqui com o VOR do Lucas. Sente o Rio 5974, prossegue após Pelô, rua Duna, a descida para 2 Rio Pé, reporta na final. O ajuste permanece 1013. 10 no 4 no momento. 10 no 4. November Asco Whisky, autorizado base, reporta final. Estou no 7. Autorizado base, reporta final no 7, November Asco Whisky. Verosco Isque, autorizado. Toque arremetida, pista no 7, vento 1, 20 graus, 07 nós. Autorizado, toque arremete na 17, 903. Atingiu 060, azul 4292. Azul 4298, desce até 4 mil pés. Ajuste 10 no 4. 1014 para 4000. Azul 4298. 298, completa redução 1909. Reduzindo. Azul 4298. Rólogo 2175, pushback, acionamento no 3. Gol 2175, pronto pro pushback. Estamos prontos, falta diferencial. Sente, autorizado após táxi 2175. Livre, vai depois táxi, vou 4298, complete redução para velocidade de aproximação, informa o tráfego agora passando posição TASA, está a 6 milhas da sua aeronave com 180 de ground speed. Ok, estamos reduzindo, azul 4298. Lembra as coisas, que tocou e arremeteu os 27, curva à direita, pula do farol de Itapuã e aguarde novas instruções. A 2 de tráfego na final da principal, após o segundo será autorizado cruzar a final. O November Ascaruíque, curva direita. Caso seja necessário, pode efetuar novo circuito até Bonfim Interlagos para não atrapalhar. Seguinte, 1-0-1-4, azul para 298, autorizado? Autorizado a completar final de nada. Ok, autorizado, azul para 298, está reduzindo. Cinco, nove, sete, quatro, torre, 1-1-8, decimal 95, bom pouso. 295, obrigado, Alex. Torre, salva Alexander, boa noite, é o Rio 5974, tá visual, Machado da Mata. Boa noite, Rio 5974, vento 120 graus, 89 avistado, pouso autorizado, pista na zero. Ele pouso na 10, 597. Azul 4298 estabilizou? Tá estabilizado. Torre 1895. 95, azul 4298. Azul 4235, desça para 4000 pés, ajuste 1014. Continue a aproximação e aguarde pista livre. Vento 120 graus com 8 nós. Prossegue na aproximação. Azul 4298. 2175, autorizado o táxi via Índia, ponto de espera chamar a torre 18, decimão 95, altimetro 90, 94, bom voo. 14 agora, ponto de espera 2975. Boa noite, é o voo 2175.00 para o Boa noite, voo 2175, mantenha a ponto de espera. Então, 3305, acima da identificação, autorizado a chegada a Mari, desse mantenha o nível 050. Chegou Mari 050, tá? Rio 5974, Alfa, aqui no Pode 3, quando lá atende os sinalizadores. Na final, Embraer azul. Após a passagem do Embraer, autorizado cruzar a final retaguarda. Chame para girar a base pela direita. Após a passagem do Embraer, o novembro era frente autorizado. Chama para girar a base pela direita da 17. Chama também com o 275. Embraer azul na final. Após autorizado, Embraer manter. Desculpa, após o Embraer, autorizado Embraer manter. Guarulhos, na 6313, informação de antes, e quando possível, coordenação Guarulhos. Na 6313, cliente, prepara a saída da aguarda contra. E o 5972, o senhor identificação autorizada a chegada bom, se desse mantém o nível 0620. Cruzando 75, entra no 20 graus, 89, autorizado de acordo, pista maior. Novembro 3, pronto para gerar base da 17. Novembro 3, autorizado base, chame nacional. Evento 1, 2, 0 graus, com 8, 9. Autorizado gerar base, chama nacional, novembro 3. O Lima até o Tango, prossiga. Nicolás 35, chame 120 decimal 8, vamos ver que lugar. 208, obrigado, bom trabalho. Sinal da 7, Astrid. Autorizado a tocar MT, só batendo na primeira vez, que pistão no 7, vento permanente, na 30 graus, 89. Autorizado, já tem remete, não no 7, não vai dar a 3. Após 2000, autorizado da El. Azul 4235, torre 1895. Boa direita na saída da Eulia da Mótima. O peso 190 é a primeira aerovia após Tabaté e conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5141 e controle 120 decimal 8. Boa noite, Azul 4235, evento 120 graus. Pouso autorizado, pista maior. Vai até o posto ponto chama 313. Luiz, que tocou RMT aos 37. Novamente curva à direita, proa do farol de Itapuã. Aguarde a passagem de um Embraer da Azul, agora na sala do 10 para cruzar a final retaguarda. Sente, curva à direita, farol de Itapuã, 90 da Sarice. Bono 246, identifica, chegada bom, se desse, mantém o nível 070. Confirma a chegada do Gol no 246, número 3. Observador, qual é o número do Rio 5972 para aproximação? Número 2. O Gol está onde? O Rio 5972 era a nave número 1, no momento vindo pelo sul. Já quantas milhas daqui, isso que eu estou perguntando? Gente, do senhor aproximadamente 6 milhas, meia dúzia de milhas aproximadamente. Tá bom, obrigado. 280 aí no 27, não? Pois é. Meu Euroscruz, autorizado. Fernando Vento pela direita. Chame para girar a base. Autorizado, curva pela direita. Chama para girar a base, o novembro das 3. O Lima está altando na escuta da torre. Para o táxi. Dan 3305, da presente autorizado. Serra Vitor 366, descendo para 2510, ajuste na 0 no passo. 366-2514, Dan 3305. Pronto para gerar base da 1-7, o novembro era 0-8. Novembro era 0-8, autorizado, tocar RMT, pista 1-7. Então, sinal 2-0 graus, 8 mais. Autorizado, toque arremete na 1-7, o novembro era 0-8. Mais 4-2-3-5, solas 4-1, chamando a 2-1, ela está 9. Azul 4235, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. 2171 no controle, 2171. Confirme. Confirme a Pro. A Pro de Bro, a saída paga pro Gol 2175, foi da Euleda Mótica, confirme. Vai voar, Leda. Gente, foi o Leda. Senhor, 2175? O 2175 copiou. É possível coordenar Mótima? Inicialmente o senhor voa Leda, aguardando Mótima, coordenando com Recife. Inicialmente Leda. Pode passar para Recife, então? Bom dia, até 3178, tá descendo para 150. Toma estranha. A 3178 identifica a chegada Mari, desça e mantenha o nível 070. Mari 70, tá 3178. Chama a esquerda, tá com o seu Lima. O 1246, desça para 4000 pés, ajuste Salvador no 0 no 4. 4000 pontos. 4235, Juliette, portão 09. Gente, circuito padrão, chame para gerar base. Autorizado circuito padrão, chama para gerar base, Oscar. Seu localizador. Direita 230, limite ao localizador. Então vamos reduzir mais então, ao controle. Tente, curva direita para o A230, aguardando o servidor 366. Ok, direita 230.